Olá pessoal, está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimuse Tozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 39 e a expressão de hoje é... Kaze da to omoimasu. Eu acho que você está gripada. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. A Ana não está se sentindo bem. Por isso, ela foi para um hospital com a senhora que toma conta do dormitório. Na lição de hoje, ela vai consultar um médico. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 39. A expressão de hoje é... Kaze da to omoimasu. Eu acho que você está gripada. Dou shimashita ka? Seki ga demasu. Netsu mo 37.8 do arimasu. Nodo o misete kudasai. Kaze da to omoimasu. Agora vamos estudar o diálogo. O médico perguntou para Ana. Dou shimashita ka? O que aconteceu? Dou é o que. Shimashita é fez. É a forma passada de shimasu, fazer. Ka é uma partícula colocada ao fim de uma pergunta. Então, caso você perceba que alguém está enfrentando dificuldade, você pode perguntar dou shimashita ka, não é? É isso mesmo. E a Ana responde. Seki ga demasu. Estou com tosse. Literalmente, tosse sai. Seki é tosse. Ga é uma partícula que indica sujeito. Demasu é estou com, ou literalmente, sai. Nesta sentença, o tópico watashi wa, no que se refere a mim, foi omitido. Exatamente. Está claro que a Ana está falando sobre watashi, ou seja, si mesma. Portanto, foi mais natural omitir o tópico. Então, Rimusi, como se diz, estou com o nariz escorrendo? Nariz escorrendo é... Hanamizu. Vou omitir watashi wa no que se refere a mim, que é o tópico. Portanto, hanamizu ga demasu. Muito bem. Depois disso, a senhora explica outro sintoma da Ana. Netsu mo 37.8 do arimasu. Também está com febre de 37,8 graus. Netsu é febre. Mo é uma partícula e significa também. 37.8 do é 37,8 graus. 37.8 é o número 37,8. Ten é ponto decimal. A esse número é acrescentado um contador para a temperatura do corpo. Do. Graus. No Japão, a temperatura atmosférica e a do corpo é medida em graus Celsius. Arimasu. Significa ter, estar com. Arimasu expressa existência ou posse. Como posso dizer dor de cabeça e dor de estômago? Cabeça se diz... Atama. Doer é... Itai desu. Portanto, tenho dor de cabeça, se diz... Atama ga itai desu. Já para dizer que alguém tem dor de barriga, barriga se diz... Onaka. Portanto... Onaka ga itai desu. Tenho dor de barriga. Agora um desafio para você, Rimusi. Como se diz... Tenho dor de dente. Dente é... Ha. Ha ga itai desu. É isso. Muito bem. E o médico diz... Nodo o misete kudasai. Me mostre a sua garganta, por favor. Nodo é garganta. O é uma partícula que indica objeto de uma ação. Misete é a forma T do verbo... Misemasu. Mostrar. É uma expressão de pedido que usa a forma T de um verbo seguido de... Kudasai. Por favor. Depois de examinar a Ana, o médico disse... Kaze da to omoimasu. Eu acho que você está gripada, ou mais literalmente, eu acho que é gripe. Essa é a nossa expressão de hoje. Kaze é gripe. Da é a forma casual de desu, que encerra uma sentença de modo polido. dizemos to omoimasu. Acho que, quando expressamos ideias, opiniões ou suposições. Vamos praticar a nossa expressão de hoje. Eu acho que você está gripada. Kaze da to omoimasu. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos a expressão Kaze da to omoimasu. Eu acho que você está gripada, que é um modo de o falante expressar suas ideias, opiniões ou suposições. Eu acho que essa é uma expressão importante. Será que a professora pode nos explicar mais sobre essa expressão? E a professora diz, para expressar ideias, opiniões ou suposições, primeiro se diz o que se pensa e depois... To omoimasu. Acho que, ou mais literalmente, é isso o que eu acho. Omoimasu. É um verbo que significa achar, pensar. Acrescentamos a partícula to depois daquilo que pensamos. Antes de to omoimasu, acho que, são usados verbos na forma casual, como a forma do dicionário ou a forma ta. Nós aprendemos a forma casual na lição 26, não? Agora, por exemplo, vamos criar a sentença acho que ela vai vir. Ela se diz kanojo. Para dizer vir, usa-se a forma do dicionário kuru. Portanto, kanojo wa kuru. Ela vai vir. Depois disso, acrescenta-se to omoimasu. Acho que, de maneira combinada, dizemos kanojo wa kuru to omoimasu. Acho que ela vai vir. Caso adjetivos do tipo i sejam colocados antes de to omoimasu, eles não sofrem modificações. Portanto, como se diz, acho que ela é bonita. Bonita se diz utsukushii, um adjetivo do tipo i. Portanto, a resposta é kanojo wa utsukushii to omoimasu. Caso substantivos ou adjetivos do tipo na sejam usados antes de to omoimasu, a única coisa que se deve fazer é acrescentar da depois deles. Portanto, como se diz, acho que isso é conveniente. Isso é? Sore. Conveniente se diz? Benri. É um adjetivo do tipo na. Portanto, acrescenta-se da depois do adjetivo, dizendo benri da. Agora tem-se sore wa benri da. Isso é conveniente. Depois disso, acrescenta-se to omoimasu. Acho que, de maneira combinada, dizemos sore wa benri da to omoimasu. Acho que isso é conveniente. Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. O tema de hoje é tosse. Uma tosse branda como essa é konkon. Dizemos konkon. E uma tosse severa? Usa-se goho goho para uma tosse severa como essa. Goho goho indica que uma pessoa está quase sufocando de tanto tossir. Não parece que alguém está com dificuldades para respirar? Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. As pessoas da recepção do hospital e da farmácia me disseram, Odaijini, desejo-lhe melhoras. Todos demonstraram preocupação e isso me fez sentir calor humano. Vou fazer o que puder para me recuperar logo. Este é o fim da lição 39. A expressão de hoje foi kaze da to omoimasu. Eu acho que você está gripada. Na próxima lição, vamos ver o que a Ana vai fazer depois de voltar para o dormitório. Até lá!